Um homem terá que pagar uma indenização de R$5.000 por danos morais coletivos, além de cumprir pena de 8 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, após ser condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Guanhães, no Vale do Rio Doce. O traficante já cumpria pena de 5 anos em regime semiaberto no presídio de Guanhães. Em 2017, ele foi condenado por tráfico de drogas. Mesmo cumprindo pena, o homem queria comercializar certa quantia de cocaína e maconha, que mantinha escondida. Para isso, tentou recrutar, dentro do presídio, um outro homem, que estava prestes a ser colocado em liberdade. Por meio de denúncia anônima, a polícia militar descobriu o plano do traficante e conseguiu apreender certa quantidade de cocaína, maconha, munições de arma de fogo calibre 32 e uma balança de precisão. O material estava em Dores de Guanhães. Preso preventivamente em razão do segundo processo, o traficante foi novamente condenado depois que a denúncia formulada pelo MPMG foi aceita pela Justiça. Na denúncia, o Ministério Público ressalta que a decisão deve servir como diretriz a quem insiste no mundo do crime, pois o tráfico aumenta a criminalidade e tem impacto danoso para a população ordeira. Haverá agora a soma das penas aplicadas nos dois processos, que serão unificados no juízo da execução penal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.